da madrugada, ouvi seus passos pela casa. Guarda-roupa está vazio e a casa bagunçada. Vi você abrindo a porta com suas coisas dentro da mala, descartando nosso sentimento como se não valesse nada. Você não imaginou o que iria acontecer na hora do café, que as crianças perguntar por você. Lá fora tá escuro, você tem pavor, a escuridão te chama, e a que chama o seu grande amor. Desfaz as malas e tranca a porta, abraça o homem que te ama e não vai embora. Vai embora, não vai embora. Chora, coração. Você não imaginou o que iria acontecer na hora do café, e as crianças perguntar por você. Lá fora tá escuro, você tem pavor, a escuridão te chama, e a que chama o seu grande amor. Desfaz as malas e tranca a porta, abraça o homem que te ama e não vai embora. Desfaz as malas e tranca a porta, abraça o homem que te ama e não vai embora. Vai embora.